te adoro, meu Senhor. A minha alegria estar em tua presença, te adorar e te servir. A minha meus lábios.